Banda 007. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama. Solidão na madrugada. Telefone na parede desligado. E o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você deita, mas sem sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por um olho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora. Quem rola pela cama. Se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Banda 007. Você deita, mas sem sono se levanta. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por um olho. Não vem me procurar. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora. Quem rola pela cama. Se ainda perde sono, é que ainda me ama. Quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. Quando se esquece, rasga. Não se rabisca a agenda. Quem esqueceu não chora. Quem rola pela cama. Se ainda perde sono, é que ainda me ama. Banda de Fire. Nós brigamos juntos, não teve culpado. No calo da emoção, estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Pois eu sei que me ama, pois você reclama a minha falta. Mas eu volto se você quiser. Se está ruim pra você, imagina pra mim. Estou ruim do osso no do bolso, amargurando o fim. Se está ruim pra você, imagina pra mim. Sentindo a falta sua, nem cachorro de rua está sofrendo assim. Se está ruim pra você, imagina pra mim. Brigamos juntos, não teve culpado. Por uma discussão, no calor da emoção, estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Pois eu sei que me ama, pois você reclama da minha falta. Mas eu volto se você quiser. Se está ruim pra você, imagina pra mim. Estou roendo osso no fundo do poço, amargurando um fim. Se está ruim pra você,